Jesus Music Round. Galera, sou o Sagat, vocês vão escutar agora mais um podcast do Music Ground. Bom, se você é um membro ativo do fórum, você deve saber que a mais nova novidade nossa, que nem é tão nova assim já, é a discografia. Então, nesse podcast eu vou falar basicamente sobre uma discografia. E hoje eu falarei sobre a discografia do Dino Borg. Espero que vocês gostem. Bom, galera, estamos em 1993 e influenciados pela onda do black metal norueguês Chagrin e Silenoise, Stian Torgersen e Sven Atle Kopperud, respectivamente, resolvem montar o seu projeto de black metal, o que serviria a ser o Dino Borg. Após alguns ensaios, eles viram que realmente eles levavam jeito para a coisa, resolveram procurar outros membros para a banda e não foi difícil encontrar. Porque na época a cena black metal estava muito grande na Noruega. Então ingressou na banda Kenneth Akerson, o Tijodal, o Ivan Ludstein, que seria o Brajar Tristan, e o Stian Astard. Esses três, juntamente com Chagrin e Silenoise, seriam a primeira formação oficial do Dino Borg, e seriam eles a gravar o primeiro álbum de estúdio, o For All Tide. O álbum For All Tide foi lançado em 1º de dezembro de 1994. Após o ano de 94 inteiro lançando demos, eles vêm ao estúdio e fazem esse álbum, que seria realmente o primeiro álbum oficial da banda. O álbum traz 9 faixas e tem como destaque a diferenciação do som deles com o black metal já conhecido na época. E agora desse álbum nós vamos curtir a faixa número 8, que possivelmente será a única faixa do podcast que eu não vou saber falar o nome, porque é uma coisa muito escrota norueguesa, mas que é uma faixa ótima do álbum, e além disso ela está presente em mais 3 álbuns e algumas gravações não tão oficiais. We'll be right back. É isso aí. Depois de escutar essa música com o nome escuro do norueguês, eu até esqueci de falar que essa música se tornou um clássico da banda. É possível encontrar ela em vários setlists, até de turnês mais recentes. Seguindo a mesma linha do Frontage, o Storm Blaster, lançado dia 25 de janeiro de 1996. Eles utilizaram a mesma fórmula vitoriosa do Frontage e resolveram utilizá-la nesse CD também. Então não é difícil ver muita diferença de um para o outro, não. Basicamente a diferença está no número de faixas e também na qualidade da banda. Você pode ver uma qualidade um pouco maior após um lançamento de boa recepção dos fãs como Frontage, seguido de uma turnê, passou pela Noruega e alguns países vizinhos. E desse álbum vocês vão curtir agora a primeira faixa, que é Alt Lies et Svonet Hair. foto do lançamento Storm Blast, a banda entra em uma pequena turnê e não espera demorar muito para lançar o próximo álbum. Durante a turnê e logo após elas, eles continuam trabalhando no próximo lançamento. Porém, mesmo tendo uma turnê seria vantajosa para a banda e dois lançamentos já no currículo que não teve nenhuma repercussão negativa, a banda resolve mudar um pouco o seu estilo. E aí sai o Brajar Tristan e entra na Gash para tocar baixo. Nessa mesma época, o Silenose deixa de cantar e fazer também os backing vocals, e quem passa a fazer tanto os backing vocals quanto cantar em algumas faixas é o Nagash, o novo membro da banda. Para esse álbum, eles resolvem não seguir a mesma linha dos dois primeiros lançamentos, e é nesse álbum que pode ter certeza que Dino Borg se distanciou do black metal norueguês e passou a se formar como uma banda de symphonic black metal. A utilização de arranjos de música clássica nas músicas se tornaram cada vez maiores, e é possivelmente pode-se dizer que esse foi o álbum de entrada da banda no symphonic black metal. Sabe-se que toda mudança é de difícil aceitação do público, porém, a banda não teve nenhum problema para a aceitação desse álbum. O álbum, titulado como Entrone Darkness Triumphant, foi lançado em 30 de maio de 1957, e desse álbum nós vamos curtir agora a primeira faixa, que também se tornou uma das músicas mais clássicas da banda, Morning Palace. Fall strikes into the sky. For Bom, quando eu fui começar a gravar o podcast, resolvi não gravar sobre os singles, EPs e demos lançados pela banda. Porém, eu não posso deixar de falar desse próximo lançamento. Há exatos 1 ano e 2 meses após o lançamento de Eternal Darkness Triumphant, a banda resolve lançar o EP intitulado Goodless Salvation Garden. O EP lançado dia 13 de julho de 1998 e traz 8 faixas, sendo dessas 8 faixas, 4 faixas de estúdio, um cover e 3 músicas ao vivo. Um outro ponto importante desse EP são as primeiras gravações de 2 membros que fariam parte da formação oficial do próximo álbum. São eles Astenu e Mustis, o último que viria a ser um grande nome da banda. A gravação em si não traz nada de muito especial. É basicamente um lançamento de final da turnê, onde traz algumas faixas que ainda não tinham sido lançadas, uma nova versão daquela música com o nome escroto que vem lá no Forotide, e um cover e algumas músicas ao vivo. Então, a única diferença mesmo que nós temos nesse lançamento é o cover que a banda fez do Accept, que foi ela que eu escolhi para ser tocada agora, Metal Hub, a faixa número 5. após ter lançado o álbum Enter the Darkness, Triumphant, e ter visto que a aceitação do público com seu novo black metal com trechos sinfônicos foi uma aceitação muito boa, eles resolveram não mudar muito essa fórmula para o próximo lançamento. Essa não mudança nesse segmento musical foi uma característica básica da banda ter trazido nos álbuns até hoje. E isso é o que caracteriza a banda como sendo uma banda de symphonic black metal. O álbum vem com 9 faixas e, como eu informei, ele vem com o mesmo segmento do álbum anterior. A diferença que nós temos entre esse e o álbum anterior é a maior permanência de sons orquestrais nas músicas, até porque nesse álbum é a primeira gravação do Bustos e do Astenor na banda. Lembrando também que o Astenor, com a entrada dele, ele passou a ser o backing vocal e traria pela primeira vez na banda o que pode ser chamado de back vocal em clean voice. Clean voice, para os mais avisados, nada mais é que vozes mais limpas, como o próprio nome diz. Essa característica seria outro grande ponto forte da banda nos anos futuros. O álbum foi lançado dia 2 de março de 1999 e veio com o nome de Spiritual Black Dimension. Vocês vão curtir agora a faixa de número 7, intitulada The Insides and the Catharsis. Yeah. Após o lançamento e a turnê do Spiritual Black Mansion, a banda procura não demorar a fazer um próximo lançamento. Já pensando no próximo álbum, a banda passa por mudanças drásticas. Entra na banda Galder, Vortex e Nicholas Barker. Com essa formação, a banda encontraria sua qualidade máxima ao lançar esse próximo álbum, que foi lançado no dia 12 de abril de 2001, com o nome de Puritanical Euphoric Misanthropia. Após o lançamento, a banda tinha uma turnê mundial e a parte dela passa a ser conhecida mundialmente. A banda ainda na turnê participa do festival Wacken Open Air de 2001. O álbum, além de trazer grandes vitórias para a banda como reconhecimento mundial, traz ainda a possibilidade da primeira gravação em DVD da banda. O DVD é lançado um ano após o lançamento do álbum, com o nome de World Misanthropia. O álbum vem com 11 faixas e traz aquela característica do symphonic black metal em todas as suas faixas. É possível ver a grande presença do Mustis e agora a presença grandiosa do Vortex nos backing vocals. Além das 11 faixas, há uma versão que ainda traz um cover inusitado, o cover de Burning Hell do Twisted Sister. Porém, vocês não vão curtir esse cover agora. Possivelmente vocês vão curtir esse cover em um outro podcast que eu falarei sobre os covers inusitados. Vocês vão ouvir a faixa 3, Kings of Carnival Creation. Smoke stretched wide open next. É fácil dizer que após o puritanical Afora que entrou ser lançado, a banda entra em sua melhor fase e também se torna uma banda mundialmente famosa. Após toda essa fama, os fãs ainda não imaginavam o que viria pela frente. Dessa vez, a banda procurou seguir a mesma linha do puritanical Euphoric Misanthropy, porém trazer mais orquestração para as músicas. O resultado foi um álbum simplesmente épico. O álbum que colocaria a banda entre as melhores bandas da década seria lançado dia 8 de setembro de 2003, com o nome de Death Cult Armageddon. O álbum traz 11 faixas que foram escolhidas especialmente para tornar esse álbum uma coisa apocalíptica. Além disso, a maioria dos fãs da banda consideram esse álbum como a maior obra-prima que a banda já fez até hoje. O álbum ainda emplaca grandes sucessos, como Leper Among Us, Bread and Bird, Cataclysm Children e Progenies of the Great Apocalypse, que vocês escutam a seguir. See. para variar um pouco seus lançamentos, a banda resolve regravar o segundo álbum, o Storm Blast. Eles procuraram não modificar muito as músicas, para o álbum não ficar muito diferente do álbum lançado anteriormente. Foi convidado para as gravações desse álbum o baterista já conhecido, Hellhammer. O álbum foi dividido em dois CDs, o CD1 trazendo o álbum completo, regravado, e no disco 2 ele vem com um show ao vivo no Ozzfest 2004. Desse álbum nós escutaremos a única faixa totalmente modificada da primeira versão, Sorgenskammer Del 2. após o lançamento Stormblast, MMV e mais uma turnê mundial, a banda resolve voltar nas raízes do Death Cult Armageddon e criar novamente um álbum épico. Dessa vez, o álbum não saiu tão épico como o Death Cult Armageddon, mas saiu um ótimo álbum. O álbum, além de trazer grandes críticas por parte dos religiosos, principalmente da Igreja Católica, que chegou a censurar a capa original e foi proibida em alguns países, traz o que seria o último álbum do Mustis e do Vortex na banda. Mas o álbum não é feito apenas de notícias ruins, o álbum teve grande aceitação do público, além de fazer com que a banda tornasse maior ainda o seu número de fãs. Além disso, retornou a um turnê mundial, onde houve a gravação do DVD Inviolable Darkness. Esse DVD trazia imagens ao vivo da banda e novamente um show no Wacken. Do álbum composto por 9 faixas, nós escutaremos agora a faixa 4, intitulada The Sacrilegious Scorn. Right. começo da nova década para a banda não veio de forma muito fácil. O Vortex e o Mushes haviam acabado de se despedirem da banda e dos fãs. Na sua saída da banda, o Mushes alegaria que seu trabalho não estava tendo o devido reconhecimento na banda. Já o Vortex preferiu não dizer muito sobre sua saída, apenas informou que sairia pelos mesmos motivos do Mushes. Após a saída dos dois membros, a banda se encontrou em uma situação difícil, pois vinha de lançamentos ótimos, com a formação já sólida e que fazia muito bem e agradava os fãs no que se diz respeito à qualidade musical. Conseguir novos músicos seria uma tarefa difícil para Chagrin, Silenoz e Galder, já que os três agora eram os únicos membros oficiais da banda. Porém, não resolveram ficar de cabeça para baixo, levantaram a cabeça e foram atrás de novos membros. Chegou a contratar alguns novos membros, porém, para a substituição do Mushes, ainda faltava uma coisa maior. Essa grande falta que o Mushes fazia foi suprimida apenas com a orquestra. Isso mesmo, a banda contratou uma orquestra para gravar o próximo álbum. Notícia essa que, quando veio, fez os fãs mais truz da banda ficarem de olhos abertos e imaginaram que esse seria talvez o fim da banda. Porém, não houve nada de fim. A saída do Mushes do Vortex fez sim grande diferença na música da banda, mas a verdade é que mesmo com a saída deles, a banda continua viva e trouxe ao mundo um novo álbum extraordinário, chamado Abrahadabra. O álbum foi lançado dia 22 de setembro de 2010 e trouxe, além da orquestra, um coro completo e alguns membros contratados, membros que já eram conhecidos, como o Douchal, baixista do Therion. A banda, a partir de então, com a nova temática, uma nova ideia e um novo visual também, começou a utilizar membros que não eram oficiais da banda. Começou a contratar membros para fazer as turnês e também a gravarem. Mesmo o álbum sendo uma dúvida grande para os fãs, ele veio a ser um ótimo álbum e teve um número de vendas muito grande. Primeiramente, porque os próprios fãs queriam entender o porquê de uma orquestra na banda e também saber o que viria após o Mushes e o Vortex fora da banda. Com ótimas vendagens, é normal que o álbum tenha um reconhecimento maior e, com isso, uma nova turnê mundial foi agendada pela banda. Logo no final da turnê, a banda resolve fazer um show épico na Noruega. O show esse foi transmitido ao vivo pela TV norueguesa e trazia a banda, juntamente com a orquestra e também um coro que gravou o álbum, além da participação especial de Agnetic Jonsrud, que chegou a gravar a faixa Gateways do álbum. Faixa essa que vocês escutam agora. o que nós temos hoje em dia de informações sobre a banda ainda está muito pouco. Sobre lançamentos futuros, é certo que o show Forces of the Northern Night seja gravado em DVD. Porém, informações sobre novos álbuns, isso a gente ainda não tem. A última apresentação de grande destaque da banda foi no Wacken do ano passado, onde eles tocaram novamente com a orquestra e com o coral. É a possibilidade também desse show ser gravado para o próximo DVD. Enquanto nada mais é lançado da banda, eu, assim como vocês, espero, ficamos aguardando para os próximos lançamentos da banda. Espero que vocês, fãs da banda, tenham gostado, porque assim como eu sou um grande fã, e você que não conhecia a banda, passe a escutá-la após esse podcast. Vale lembrar que todos os álbuns da banda, assim como vários shows, você encontra no nosso fórum. Qualquer coisa, só se procurar aí que você vai achar. This is Music Grind.